coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou de acreditar que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre sempre acaba. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos pra deixar tudo como está. Não desisti nem tentar agora. Tanto faz, estamos indo de volta. Brasília, eu quero ouvir vocês agora, falou? Eu quero ouvir a voz dessa cidade. Mudaram as estações. Sem saber.